destino. Hoje tudo faz sentido e ainda tanto aprender. E a vida tão generosa comigo veio de amigo a amigo me apresentar a você. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa, seu quase rir ilumina tudo ao redor, minha vida. Ai de mim, me conduza junto a você ou me usa pro seu prazer, me fascina, deusa com ar de menina. Não se prenda a sentimentos antigos, tudo que se foi vivido me preparou pra você. Não se ofenda com meus amores de antes, todos tornaram-se ponte pra que eu chegasse a você.